Sala já teria autorização do 604? Confirme. Já teria autorização do voo no 604? 604, afirmo. Pronto a cópia? Pronto. Fortaleza autorizado, 410, aerovia Persul 19, decolando 0, curva esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle 198, torre 186, transponder 5102. Autorizou Fortaleza 410, na Persul 19, decola curva esquerda, Momo, Frote subida, o controle 198. O transponder 502, a torre 286, o voo 1604. Transponder 5102. Afirmativo 5102. Som Alarme Jet 6727, PB 132, autonomia de 2 horas e 52, alterna Guarulhos, pronto para o táxi. O Solo aos 26, Solo 1219. 219, obrigado. Hã? Está pronto para pushback, acionamento na posição 2. Webjet, táxi via Índia, ponto espera torre 186, ajuste no 0 no 5. Táxi via Índia, no ponto espera chamar a torre em 186, Webjet 6727. Está pronto já, o 604 na posição 2. 604, após o Webjet vai sair do pátio, autorizado no 2, reporte táxi. Após o Webjet está livre, reporta táxi, 1604. Solo está 3305, livrou na escuta. 3305 via Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, repórter. Carol. Eric, beijo. Beijo. Cada pouso onda 0, onda 076. Guardião 06, prossiga. Era o meio ciente, táxi, reporte alinhado e pronto na 17. Torre, muito boa noite, Objeto 6727 no ponto de espera da Runa 0, pronto. 6727, mantém o ponto de espera. Mantendo. Web, como recebe a torre? 5/5. Obrigado. No Lopes. O 9642, visual com campo. Positivo. Torre 186, boa noite. Da Juliette, tá 3305. 3305, ingresso, portão meia dúzia. Ingresso meia dúzia, obrigado. Quanto na aproximação, aguarde 10 livre, ajuste no 015. 42. Sete meia, solo 30, direito, 121, decimal 9, solo. Segura direita, 1219, voo 1076. Controle Salvador, azul 4006, boa noite. Autorizado, reporte alinhado e pronto no 7. 881-889. 4 graus, 8 nós, autorizado pouso na 10. 4-2, baixo travado. Taxi Alfa, reporte Antônio Juliette. Taxi Alfa, reporte Antônio Juliette, pro 10 segmento. Salvador, gol no 889. 889, Galeão, confirmível. 400. 400, número 2 para a Copa, informação Bravo. Sempre. Aerotaxi, gol na 604, está com 59 a voz, 1 hora e 3 horas e 50 de autonomia, alterna. Esse. 9 no PUB? 59. Gente, 59 a bordo, via Índia, 1015 no ajuste, 18,6 a torre, ponto espera. Via Índia no ponto espera, 18,6, bom nome, 604. Web 6747, pronto pra cópia? Pronto, cópia. Web autorizado Guarulhos, nível 340, aerovia Upper Whisky 50. Decola 1-0, curva direita, saída da Eldiné. Controle 19-8, torre 18-6, transponder 5-1-0-1. Aguardo para cotejar o Webjet. Cruzando a sua frente, após a passagem do mesmo, fica atento a cheiro e turbulência. O vento é 180 graus, 10 nós, ajuste 1-0 no 5. Autorizado a decolagem. 0-6. 6747, coteja. 3-3-4-0, por isso que importa. Decola 10, curva direita, da Edna. 19-8, 18-6 e 5-1-0-1. 6747, correto, reporte pronto, portão 3. Já pronto no 3. Portão 3, autorizado, puxa, reporte táxi. Camarão. Aliás, manterrou no 0, objeto 6727. Rio 9642, solou aos 33, direita na minha escuta até o pátio 3. Livrando a direita na sua escuta até o pátio 3, 9642. Guardião 06, fora do solo. Guardião 06, prossiga corredor axé, chame controle, 198, decolou aos 33. 06. Salvador, Guardião 06. Guardião 06, prosseguindo em condições visuais no corredor Sé, direto a usina, reporte visual para pouso. 06. Web, decolagem autorizada, 180 graus, 10 nós, ajuste no 0, no 5, 6727. 1-0, no 5, livre decolagem, objeto 6727. Oi, boa noite, boa noite, 604, ponto, espera, tudo bem? Tá, quase um gol, 605, ali mantém no 0. Ali mantém no 10, gol no 604. 6747 na escuta? Na escuta. Afim, vai iniciar o push agora? Afirmativo, tá esperando o finger sair, tá desconectando no momento e iniciando. Gente. Obrigado. Boa noite, é o 355-95. Quer informação, hotel? Tipo 55-95, boa noite, senhor identificação. Reposto para descida, chegada Bonfi. Quanto levamos descida na Bonfi 55-95? 727, decolada 35, controle 19-8 para a viagem. 19-8, grata. Controle, muito bom dia, objeto 6727, decolado. Web 6727, contato radar, saída Golem, subnível 340. Subindo para o 340, sem instruções, objeto 6727. Tem possibilidade para o objeto 6727 da Pro de Golem, da presente? Autorizado, Golem. Prato. Web 6747, mantém a posição e aguarda autorização para novo push. Mantendo 6747. Voo no 076, ingresso via Índia, portão ONA. PR, ingresso via Índia para o ONA, voo ONA 076. 0 graus, 10 nós. Leve decolagem, ONA 604. Controle Guardião 06, visual Condina. Vai ser livre, Guardião 06. É. O 4006 está autorizado, ele é sem online, reporte localizador. É possível completar no RNAV? Servido 366, descendo 2506, autorizado o final RNAV, reporte estabilizado, azul 4006. 06. T04, decolada 38, controle 19-8, boa viagem. 19-8, grato, uma boa noite. 19, pronto a cópia? É possível a prova de Gonza? Mantendo a saída, guarde. Mantendo agora. 0, aerovia Upper Zulu no 4, decola no 0, curva direita, saída da El, transição Bless. Controle em 119, decimal 8. O, a torre em 118, decimal 6, transponde 5104. Provo Galeão, 400, Pesulo 14, saída da Elbrez, decolando 10 com curva direita, controle 119.8, a torre 108.6. Passando 5104, gol 1889, informa que está no 05, pronto para push e decacionamento. 9, cotejamento correto, portão 5, puxa autorizado, reporte táxi. Portará. Salvador Approach, good evening, turn 3178, passa travel 200, descer para travel 160, my arrival. Final da 104006. Torre 186, azul 4006. 186. Tantri 178, good evening. Passa que leva 1 a 9 0 e tenta que leva 1 a 6 0, my arrival. Center 178, call cadence, center level 050 on my arrival. 050, my arrival, center 178. Webman 727, agora com o centro, Recife, 1288-13325. Boa noite, 1288-13325, grato no Barante. Boa noite. Salve o control, center 178. Go ahead. 3178, request up to ETAP, Arneve, runway 10. ETAP, via Índia, 2890. 4-0, a torre, 2612. 286, obrigado, boa noite, até a próxima. O 4006, check trem, 1970 graus, 10 nós, autorizado pouso na pista 10. Baixou e travou, livre pouso 10, confirmando 90 metros apenas. Afirma, a partir da iluminação de cabeceira, a pista está toda utilizável. Ok, grato. E o 9642 ainda está na escuta? Controle ao Guardião 06. Você, Guardião 06. Decolou de Ondina, corredor Axé, 510 para Salvador. Sente, reposto Pitoço. Controle, copiou o Guardião 06? Firmo o reporte através de Pituaçu, Guardião 06. 06. 604, chame Centro Recife, 2685, 12545. Recife 2685, 2545, Bono 604. Eu? Olha a frente. Quem é? Totinha. Abraço, bom voo. 3-1 na borda, 3 horas e 48 de autonomia, alterna Campinas. Salvador 355-5 para descida. 355-5, desça nível 040. Para o 40-040-5595. Ponte Pera. Juliette Alfa, reportará Ponte Pera, gol no 889. Controle, o Guardião 06 passando Pituaçu. Guardião 06, torre 186. Meia. Passante da Juliette, 4006. Bom voo, Fuse, tá bem acompanhado. É 747, 170 graus, 10 nós, ajuste 10 no 5, decolagem autorizada. Iniciado, 6747. Abraço, Pratinha. Valeu. 5595, reduza 2109. Reduzindo 2109, 5595. Country 178, cleared, fly heading Serra Vitor 366, descend 2500 feet, QNH 1015. Serra Vitor 366, descendo 2500, Country 178. Torre Salvador, gol no 889, sendo Ponte Pera da 10, pronto. 89, alinha e mantém 10. Alinha e mantém, gol no 889. Guardião 06, vertical de Itapuã. Atenção, pátio do Granha. Tá presente, prossegue pro pátio? Positivo. Ciente, autorizado, direto pro pátio, reporte final, ajuste no 0, no 5. 06. Web 6747, decoladas 46, chama controle, 198, bom voo. 198, obrigado. Torre, o azul 4006. Prossiga. Já teria a nossa posição, senhor? Portão 9, pátio 1, e Juliette. Ok, só para confirmar que a gente não ia ficar nesse dia de carga, tipo, muito obrigado. Então a gente reporta na Juliette, via Juliette autorizada até o 9? Ah, sim, autorizado, ingresso, até o portão 9. 94006. Guardião 06, 150 graus, 10 nós, ajuste no 0 no 5, reporte no solo, pátio do Graé. 06. Presente. Saída da Elda, obrigado. Ciente, solo aos 48. 29, decolagem autorizada, 1180 graus, 10 nós. Decolagem autorizada, agora 1889. No 889, decoladas 49, chama controle, 198, boa viagem. 198, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, chegou no 889, decolado da El Blast, cruz a 2000 pés. Boa noite no 889, contato radar, saída da El, sua nível 400. Sobe ao 400, bom no 889. Salvador, até 3305. 55 no 5, vetoração para sequenciamento, curva direita para o A230, limitada pelo localizador. Direita 230, limitado pelo localizador 355-900. Web 6747, agora com o centro Recife, 288-13325. 288-6747, obrigado. Center 178 cleared, final approach, report established. Report established, Center 178. Salvador, boa noite, eu vou no 074. Atingiu 40-040-355-5. Desça 2000 pés, estado no 0 no 5 e curva esquerda para o 180, trip 55 no 5. Descendo para 2000 no 0 no 5, esquerda 180-55 no 5. Centro 178, Stabilize, Afrani, approach 10. 178, Conal Tower, on frequency 1186. 186, good night, Centro 178. Alfa. Certo, vamos pegar a Alfa. 0858. Deve manter 2109, o 35515, pode iniciar a redução. 3178, a neve, runway 10. 3178, continua pronto, stand-by, runway vacated. Stand-by, runway 3178. Gol no 889, restrito nível 320 pelo centro Recife. Restrito 320, 889. Trip 55 no 5 para o localizador, esquerda 140, reposto estabilizado. Esquerda 140 para o lock 55 no 5.